eu não posso negar. Antes que o rio esteja cheio, tenho que atravessar, chamado de Dona Cano. Eu não posso negar, Dona Cano, Dona Cano chamou. Dona Cano é Cano, Dona Cano é de lá. Antiguidade é posto, temos que respeitar. Dona Cano é Cano, Dona Cano é de lá. Dona Cano chamou. Eu já me vou, Dona Cano. Hoje Caetano e Gil estão juntos na TV. Outro dia Dona Cano disse: Caetano, vem a ver. Aquele preto que você gosta, aquele preto que você gosta, aquele preto.